Ficheiro 2, página 18. Michael Blomkvist tocou a campainha do apartamento Lisbeth Salander na Lundagatan. Não esperava que ela lhe abrisse a porta, mas caíra no hábito de passar pelo apartamento uma ou duas vezes por mês para ver se alguma coisa tinha mudado. Espreitou pela fresta da caixa de correio e viu o mesmo monte de publicidade e outro lixo postal. Era tarde e estava demasiado escuro para perceber se o monte tinha aumentado muito ou pouco desde a sua última visita. Demorou-se um instante no patamar antes de dar meia volta, frustrado. Regressou sem pressas ao seu apartamento na Bellmansgatan. Pôs água a ferver para o café e passou os olhos pelos jornais da tarde antes de ver o Rapport, o último noticiário da noite na televisão. Estava irritado e deprimido por não saber onde raio se meter a Lisbeth. Sentia um vago mal-estar e perguntou-se pela milésima vez o que lhe teria acontecido. Convidara Lisbeth para passar os feriados do Natal em Zandham. Tinham dado longos passeios e discutido calmamente as repercussões dos dramáticos acontecimentos em que ambos tinham estado envolvidos no ano anterior, quando Blomkvist passara por aquilo que acabara por considerar uma crise prematura de meia-idade. Fora condenado por difamação e passara 2 meses na prisão. A sua carreira profissional como jornalista andara pela sarjeta e deixara o seu lugar de diretor da revista Millennium mais ou menos em desgraça. Mas, nesse ponto, tudo dera uma enorme reviravolta. Uma encomenda para escrever a biografia do industrial Henrik Wenger, que encarava como uma forma de terapia absurdamente bem remunerada, acabara por transformar-se numa assustadora caçada a um assassino psicopata. Fora durante essa caçada que conhecera Lisbeth Salander. Levou inconscientemente a mão à pequena cicatriz que o nó corrodio lhe deixara por baixo da orelha direita. Lisbeth não só o ajudara a encontrar o assassino, como também lhe salvara a vida. Os estranhos talentos da rapariga não cessavam de espantá-lo. Tinha uma memória fotográfica e uma habilidade fenomenal para lidar com computadores. Michael considerava-se mais ou menos letrado informaticamente, mas Lisbeth dominava os computadores como se tivesse feito um pacto com o diabo. Acabara por compreender que ela era uma hacker de renome mundial e que, no seio de uma exclusivíssima fraternidade internacional dedicada ao crime informático ao mais alto nível, e não necessariamente para combatê-lo, se tornara já uma lenda, conhecida online apenas pelo nome de Vespa. Fora a habilidade dela para se passear à vontade por computadores alheios que lhe dera a ele os materiais necessários com que transformar a sua humilhação profissional naquilo que ficara conhecido como o caso Wennerström, um furo jornalístico que, passado um ano, continuava a ser objeto de investigações da Polícia Internacional, empenhada em deslindar uma complexa rede de crimes financeiros. E ele, Michael Blomkvist, continuava a ser convidado para aparecer em programas televisivos. Na altura, há um ano atrás, vivera aquela vitória com uma enorme satisfação. Fora de um só golpe, vingança pessoal e reabilitação profissional. Mas a satisfação depressa esmorecera. Passada meia dúzia de semanas, estava farto até aos cabelos de responder às mesmas perguntas dos jornalistas e da polícia. Lamento, mas não vou revelar as minhas fontes. Quando um jornalista do Azerbaijan Times, um jornal de língua inglesa, se deslocara expressamente a Estocolmo para lhe fazer as mesmas perguntas, fora a gota de água. Reduzira as entrevistas ao mínimo e, nos últimos meses, só contemporizara uma vez, quando a apresentadora do programa Ela, da TV4, lhe telefonara. E isto só porque a investigação entrara numa nova fase. A cooperação de Michael Blomkvist com a apresentadora da TV4 tinha uma dimensão especial. Fora a primeira jornalista a pegar na história. E sem o programa dela, na noite em que a Millennium lançara o furo, talvez o impacto tivesse sido muito diferente. Só mais tarde, Miquel soubera que ela tivera de lutar com unhas e dentes para convencer o diretor de programas da estação a deixá-la ir em frente. Houvera uma resistência enorme em dar qualquer espécie de destaque àquele palhaço da Millennium. E até ao momento da emissão ir para o ar, não era garantido que o batalhão de advogados da estação desse luz verde à história. Vários colegas mais antigos tinham-se oposto e tinham-na avisado de que, se estivesse enganada, seria o fim da sua carreira. Ela mantivera-se firme e acabara por conseguir a história do ano. Acompanhara pessoalmente o caso naquela primeira semana. Ao fim e ao cabo, era a única jornalista que investigara aprofundadamente o assunto. Mas, a dada altura, antes do Natal, Miquel Blomqvist apercebera-se de que os novos desenvolvimentos da história tinham passado a ser confiados a jornalistas do sexo masculino. Por volta do ano novo, soubera por portas travessas que ela fora afastada, a pretexto de que o acontecimento mediático mais importante do ano tinha de ser tratado por jornalistas financeiros com experiência, e não por uma rapariguinha qualquer vinda de Gotland ou de Bergslagen ou lá de onde era que ela vinha. Quando a TV4 voltara a telefonar-lhe, Miquel explicara muito claramente que só responderia a perguntas se fosse ela a fazê-las. Tinham-se passado dias de amuado silêncio até os rapazes da estação capitularem. O crescente desinteresse de Miquel Blomqvist pelo caso Venastrom coincidira com o desaparecimento de Lisbeth da sua vida. Continuava a não conseguir perceber o que se passara. Tinham-se separado 2 dias depois do Natal e ele não voltara a vê-la durante o resto da semana. Telefonaram-lhe um dia antes da véspera de Ano Novo, mas ninguém atendera. Na véspera de Ano Novo, fora 2 vezes ao apartamento dela e tocara a campainha. Da primeira vez, vira luzes acesas, mas ela não abrira a porta. Da segunda vez, não havia luzes. No dia de Ano Novo, voltara a telefonar-lhe, mas mais uma vez ninguém atendera. Em compensação, ouvira uma gravação a dizer que o assinante não estava contactável. Vira 2 vezes nos dias seguintes. Como não conseguia apanhá-la pelo telefone, fora até ao apartamento dela no princípio de janeiro e sentara-se nos degraus da escada, disposto a esperar. Levara um livro e aguentara teimosamente durante 4 horas, até que, pouco antes das 11 da noite, ela aparecera. Transportava uma caixa de cartão castanho e detivera-se bruscamente ao vê-lo. Olá, Lisbeth, dissera ele fechando o livro. Ela lançara-lhe um olhar inexpressivo, sem vestígios de amizade ou sequer de simpatia. Em seguida, passara por ele e enfiara a chave na fechadura. Não vais convidar-me para um café? Perguntara ele. Ela voltara-se e dissera em voz baixa: vai-te embora. Não quero voltar a ver-te aqui. Então, fechara-lhe a porta na cara e ele, estupefacto, ouvira a trancar-se por dentro. 3 dias mais tarde, tinha apanhado o metro de Slussen para T. Centralen. E quando a composição parara em Gamlastan, olhara pela janela e vira a nagar a menos 2 metros de distância. Vira no preciso instante em que as portas se fechavam. Durante 5 segundos, Lisbeth olhara através dele como se ele fosse transparente, até dar meia volta e sair do seu campo de visão, ao mesmo tempo que o comboio recomeçava a andar. A conclusão era mais do que óbvia. Lisbeth Salander não queria ter nada que ver com ele. Cortara-o da sua vida tão cirúrgica e decididamente como eliminava os ficheiros no seu computador, sem explicação nem compromisso. Mudara o número do telemóvel e não respondia ao e-mail. Miquel suspirou, apagou o televisor e foi pôr-se à janela a olhar para o edifício da Câmara. Talvez estivesse a cometer um erro indo ao apartamento dela de vez em quando. Se uma mulher indicava, sem margem para dúvidas, que não queria mais nada com ele, afastava-se. Sempre fora essa a sua atitude. Não respeitar uma tal mensagem seria, a seus olhos, mostrar falta de respeito para com ela. Já tinham dormido juntos. Fora por iniciativa dela e durara meio ano. Se agora ela decidia pôr fim ao caso, tão surpreendentemente como começara, tudo bem. Era um direito que lhe assistia. Miquel não tinha qualquer problema com o papel de ex-namorado, se era isso que era. Mas aquele repúdio total espantava-o. Não estava apaixonado por Lisbeth. Eram tão diferentes quanto duas pessoas podiam ser. Mas gostava dela e sentia a falta dela, por mais exasperante que aquele nico de miúda, por vezes, conseguisse ser. Acreditara que o sentimento era recíproco. Em suma, sentia-se um idiota. Ficou muito tempo à janela. Finalmente, decidiu-se. Se Lisbeth tinha tão pouca consideração por ele, que não era sequer capaz de cumprimentá-lo quando se encontravam numa estação de metro, então a amizade entre os dois tinha acabado e os estragos eram irreparáveis. Não voltaria a tentar contactá-la. Lisbeth Salander olhou para o relógio e percebeu-se de que, apesar de ter permanecido sentada à sombra, perfeitamente imóvel, estava encharcada em suor. Eram 10:30 da manhã. Decorou uma fórmula matemática com 3 linhas de comprimento e fechou o livro. Pegou na chave e no maço de cigarros que tinha em cima da mesa. O quarto era no 3º andar, o último do hotel. Despiu-se e meteu-se debaixo do duche. Um lagarto verde, com 20 centímetros de comprimento, estava a olhar para ela da parede junto ao teto. Lisbeth devolveu o olhar, mas não fez qualquer gesto para o enxotar. Havia lagartos por todo lado naquela ilha. Entravam pelas persianas da janela aberta, por baixo da porta, pelo exaustor da casa de banho. Lisbeth gostava de ter companhia que a deixasse em paz. A água estava fria, sem estar gelada, e ela deixou-se ficar debaixo do duche uns bons 5 minutos para se refrescar. Quando voltou ao quarto, foi pôr-se nua diante do espelho da porta do guarda-fato e examinou o seu próprio corpo com surpresa redobrada. Continuava a pesar apenas 42 quilos e a ter 1,55 m de altura. Bem, quanto a isso não havia nada a fazer. Tinha membros de boneca, quase frágeis, mãos pequenas e praticamente não tinha ancas. Mas agora tinha mamas. Toda a sua vida fora lisa, como se nunca tivesse chegado a atingir a puberdade. Aquilo incomodava-a e sempre tivera vergonha de mostrar-se nua. Agora, de repente, tinha mamas. Não eram, nem pouco mais ou menos, gigantescas. Não fora isso que quisera. Teriam parecido ridículas no seu corpo escanzelado. Mas eram 2 seios sólidos e redondos, de tamanho médio. O trabalho fora bem executado e as proporções eram razoáveis, mas faziam toda a diferença, tanto no seu aspecto como na sua autoconfiança. Passara 5 semanas numa clínica dos arredores de Génova a receber os implantes que formavam a estrutura dos seus novos seios. A clínica e os médicos que lá trabalhavam eram os mais reputados de toda a Europa. E, como regra, faziam intervenções medicamente justificadas e não simples cirurgia estética. A médica que se ocupara dela, uma mulher encantadoramente direta, chamada Alessandra Perrini, dissera-lhe que o seu peito era anormalmente subdesenvolvido, o que justificava aumentá-lo por razões médicas. O pós-operatório não fora indolor, mas os seios pareciam perfeitamente normais, tanto à vista como ao tato. Os mamilos continuavam tão sensíveis como antes e, entretanto, as cicatrizes tinham quase desaparecido. Lisbeth não lamentara a sua decisão nem por um segundo. Estava satisfeita. Ainda agora, passados 6 meses, não conseguia passar por um espelho em topless sem se deter e congratular-se por ter melhorado tanto a sua qualidade de vida. Aproveitara a estada na clínica para mandar remover uma das tatuagens, uma vespa, com 2 centímetros de comprimento no lado direito do pescoço. Gostava das suas tatuagens, sobretudo do grande dragão que ia do ombro até ao meio das costas, mas a vespa era demasiado visível, tornava-a demasiado fácil de recordar e identificar. Elizabeth Salander não queria ser recordada nem identificada. Tinham usado um raio laser para fazer desaparecer a vespa e, quando passava o dedo pelo pescoço, ainda sentia a cicatriz, agora quase imperceptível. Uma inspeção mais atenta revelaria uma ligeira descoloração da pele no sítio onde a tatuagem estivera, mas um simples olhar nada detectaria. Ao todo, a estada em Génova custara-lhe 190 mil coroas, um luxo que podia perfeitamente permitir-se. Parou de devanear em frente do espelho e vestiu umas cuecas e um sutiã. 2 dias depois de ter saído da clínica, entrara pela primeira vez nos seus 25 anos de vida numa boutique de lingerie e comprara a peça de roupa de que nunca até então tivera necessidade. Entretanto, fizera 26 anos e usava o sutiã com uma certa sensação de fascínio. Enfiou uns jeans e uma t-shirt preta que tinha estampada no peito a frase «Considere-se avisado». Encontrou as sandálias e o chapéu de sol e pendurou ao ombro uma sacola de lona preta. Ao atravessar o vestíbulo, notou o murmúrio que vinha de um pequeno grupo de hóspedes do hotel reunidos junto à recepção. Abrandou o passo e apurou o ouvido. «Pode ser perigoso?» perguntava uma mulher negra em voz alta e com um sotaque europeu. Lisbeth reconheceu-a como sendo um dos membros do grupo que chegara de Londres num voo charter e que estava no hotel havia 10 dias. Freddie McBain, o recepcionista de cabelos grisalhos, que nunca deixava de cumprimentá-la com um sorriso amistoso, parecia preocupado. Estava a dizer-lhes que iam ser distribuídas informações completas a todos os hóspedes e que não havia qualquer motivo para preocupações desde que as seguissem à letra. A afirmação provocou uma saraivada de novas perguntas. Lisbeth franziu a testa e continuou até ao bar, onde encontrou Ella Carmichael atrás do balcão. Por que a agitação? Perguntou, apontando com o polegar por cima do ombro na direção da recepção. Matilda ameaça fazer-nos uma visita. Matilda? Um furacão que se formou ao largo do Brasil há umas semanas e que ontem passou por Paramaribo, a capital do Suriname. Ninguém sabe muito bem que direção vai tomar. Provavelmente mais para norte, para os Estados Unidos. Mas se continuar a seguir a costa para oeste, vai apanhar Trindade e Granada pelo caminho. Em resumo, é capaz de levantar-se um pouco de vento. Pensava que a época dos furacões já tinha acabado. E acabou. Normalmente temos este problema em setembro e outubro, mas o clima está tão baralhado com essa coisa do efeito de estufa e tudo mais que hoje em dia nunca se sabe. Ok. Para quando é que estão à espera do Matilda? Para breve. Há alguma coisa que eu deva fazer? Lisbeth, os furacões não são coisa com que se brinque. Tivemos um nos anos 70 que causou um monte de estragos aqui em Granada. Eu tinha 11 anos e vivia na povoação do Grand Étang, a caminho de Granville, e nunca esquecerei aquela noite. Mas não precisa de preocupar-se. Não se afaste muito do hotel no sábado. Junte numa mala as coisas que não gostaria de perder, como esse computador com que está sempre a brincar, e esteja preparada para levá-la consigo se recebermos ordens para ir para um abrigo. Mais nada. Certo. Uma bebida? Não, obrigada. Lisbeth saiu sem se despedir. Ella Carmichael sorriu resignada. Demorara algumas semanas a habituar-se aos modos peculiares daquela estranha rapariga e a perceber que não era uma snob. Só tinha vindo de outro planeta. Mas pagava as suas bebidas sem barafustar, mantinha-se relativamente sóbria, não se metia na vida dos outros e nunca causava problemas. O serviço de transportes públicos de Granada era assegurado por uma frota de mini-autocarros extravagantemente decorados que funcionavam sem horário fixo ou quaisquer outras formalidades, mas só durante o dia. À noite era praticamente impossível alguém deslocar-se sem carro próprio. Lisbeth não teve de esperar muito junto à beira da estrada para St. George's até que um deles aparecesse. O motorista era um rasta. E a aparelhagem sonora berrava No Human, No Cry a toda a força dos seus pulmões eletrónicos. Lisbeth tapou os ouvidos, pagou o seu dólar e instalou-se o melhor que pôde, entre uma mulher gorda de cabelos grisalhos e dois garotos que vestiam uniformes escolares. Saint George abraçava a baía em forma de ferradura que abrigava a carenagem, o porto interior. À volta do porto erguiam-se escarpadas colinas salpicadas de casas e velhos edifícios coloniais, com o Fort Rupert temerariamente debruçado de uma precipitosa falésia no extremo de promontório. Era uma cidade compacta, de malha apertada, com ruas estreitas e muitas vielas que trepavam pelas colinas, e quase não havia uma única superfície plana, além do campo de cricket, que servia também de hipódromo, no limite norte do casario. Lisbeth apeou-se no porto e foi a pé até à McIntyre's Electronics, no alto de uma curta e íngreme ladeira. Praticamente tudo o que se vendia em Granada era importado dos Estados Unidos ou da Grã-Bretanha, de modo que custava duas vezes mais do que em qualquer outro lugar. Mas, ao menos, a loja tinha ar-condicionado. A bateria sobressalente que encomendara para o seu PowerBook da Apple, G4 titânio com um monitor de 17 polegadas, tinha finalmente chegado. Em Miami, compraram um PDA Palm, com teclado desdobrável, que servia para o e-mail e podia transportar facilmente na sacola, em vez de carregar com o G4. Mas era um pobre substituto para o monitor de 17 polegadas. A bateria original do PowerBook estava a dar as últimas e já só aguentava meia hora antes de ter de ser recarregada, o que era uma seca, quando queria ficar no terraço do hotel, perto da piscina. Além de que o abastecimento de eletricidade em Granada deixava muito a desejar. Desde que chegara, semanas antes, já houvera dois apagões bastante demorados. Pagou com um cartão de crédito em nome das Wasp Enterprises, enfiou a bateria na sacola e voltou a sair para a Torreira do Sol. Passou pelo Barclays e levantou 300 dólares. Em seguida, foi ao mercado e comprou cenouras, seis mangas e uma garrafa de 1,5 litro de água mineral. Com tudo isto, a sacola de lona ficou bem mais pesada. E quando voltou ao porto, Lisbeth estava com fome e com sede. Pensou primeiro no Nutmeg, mas já havia uma fila de pessoas à espera diante do restaurante, de modo que continuou até ao Turtleback, um sítio mais sossegado, no extremo oposto do porto. Sentou-se na esplanada e pediu um prato de lulas com batatas salteadas e uma garrafa de Caribe, a cerveja local. Pegou num exemplar abandonado do Grenadian Voice, que percorreu com os olhos durante 2 minutos. A única coisa com interesse era um aviso dramático a respeito da possível chegada de Matilda. O texto era acompanhado pela fotografia de uma casa demolida, uma recordação dos estragos causados pelo último furacão que atingira a ilha. Dobrou o jornal, bebeu um golo diretamente da garrafa e então viu o homem do quarto 32 a sair do bar e atravessar a esplanada. Levava a pasta de couro castanho numa mão e um grande copo de Coca-Cola na outra. Olhou de passagem para Lisbeth, sem dar sinal de reconhecê-la, e foi sentar-se na outra ponta da esplanada, a olhar para a água. Parecia muito preocupado e ficou ali sentado, imóvel, durante 7 minutos, notou Lisbeth, até erguer o copo e beber 3 longos golos. Então voltou a pousar o copo e recomeçou a olhar para o mar. Passado um pouco, Lisbeth desinteressou-se dele. Abriu a sacola e tirou de lá o seu Dimensions in Mathematics.